queria pedir pra você ficar, mas a voz não me saiu, eu não pude nem falar. Eu queria pedir pra você não ir e ficar perto de mim. Eu queria lhe pedir. Grande até demais, e vai durar até você voltar. Ah, e depois, quando você voltar, nunca mais há de partir, porque eu vou lhe pedir. Nosso amor é grande até demais.